cada um. E eu sou que eu tenho a lei de ser. Esse planeta rap não tem o que esconder. Como uma coisa assim, mas chama meu camarada. Eles um dia vão ver que a lei estava errada. Digi, digi, digi, digi, digi. Ah, digi, digi, digi, digi, digi. Digi, digi, digi, digi, digi. Ah, digi, digi, digi, digi, digi. Ah, sangue bom, você bate quem me contou. Presta atenção no que eu tenho pra falar. Como maconha, porque não faz mal. Já provado que o efeito é natural. Nem vai pensar em chegar além. Parece que isso me incomoda alguém. Planet Rap tá tentando te alertar. Diga só Planet Rap, legaliza e canta. Digi, digi, digi, digi. Não mata, isso é verdade. Cê pensa que todo maconheiro não presta? Que esse safado tem que tomar tiro na tema.